A festa e animada, quando alguém de lá gritou: caralho, batida maldita de gente burra! Porra, vai se fuder! Foi aquela confusão e a bagunça começou. Será que não tem ninguém pra matar esse paraibano, não? É um escândalo que o cara ficar fazendo mesmo. Ei, salvasse aí na minha presença! Eu gostei assim, amostradinho. Vou logo fazer sua passagem. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei. Eu quero gozar. Pega no pescoço aqui, tanto viado aqui, ó. Olha que criança deliciosa. Meu pai não paga minha pensão. Ô mãe, compra Bobby Goods. Ô mãe, compra Bobby Goods. Ô mãe, compra Bobby Goods. Universidade de cores, colore minha juventude. Ô mãe, compra Bobby Goods. Ô mãe, compra Bobby Goods. Ô mãe, compra Bobby Goods. Universidade de cores, colore minha juventude. Tudo, tudo. Alô?